105 airborne at 26, call 120 decimal 8. 120 decimal 8 and 605. Power approach and 605, good afternoon, 1500. And 605, radar contact on departure, climb to flight level 280 via Arbor departure. Climbing to flight level 280 via Arbor departure, 605. Boa tarde, Ocean Air 6327, formação Tibete, autorização ideal 200. 620, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 10, resposta avisada. 2000 pés, autorizado ILS, convite 19, entrando na nova, reportagem avisada, sendo ideal. Repouso 917, do TAM 317. Já estude em TAP. Ok, capturado, a gente faz a TAP. Obrigado, Matheus. Plano 620, informa para sua posição 2 horas, 28 milhas, rumo oeste, cruzando 050 em subida para o nível 280, Mike Delta 83. Autorizado, reporta na Quebec, cruzamento. Eu descendo o flight to 2000 feet, it's a Boeing 728. 605, roger. Stand by, I don't have your flight plan. Don't have your flight plan. Stand by. 1219 só. 1219, só. Altan 3217, boa tarde, está aqui autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, 3217. Poxa, 6327, tem o pré-autorizado no 80, aceita? Aceito. Autorizado em Léo, envio 180. Via Golf 677, decola pistão na zero curva à direita no perfil da saída coral, acionado 0171, corrige 0271, controle 120, decimal 80. Autorizando para 0180 pela Golf 677, de fora da 10, direita coral 0271 e o controle 1208, o Xavier 6327. Correto, reporta pronto para o posto. Passarei, está no portão 5. Passando Mike Bravo Uniforme, acione identificação, voe na proa de mar e pare de ser para a chegada, desça a via para o nível de voo 050, ajuste no 019. Autorizado o cruzamento e táxi para estacionar o cruzamento. Localizador, Falcão na terra. Voo no 620, completo final do procedimento LSX2, chame torre em 118, decimal 95. Completando 118, 95, para minha decisão. Salvador, voo no 620. Boa. Voo no 620, canto. 620, tá autorizado o pouso, pista 10, vento 1 no 60 graus, 1090. Poderia confirmar o vento, por favor, no 620? 1 no 60 graus, 1090 mais. 1 no 60 com 10, sempre pouso, não na 0, no 620. Six zero five contact Recife Center on frequency 128.8, backup 126.0. Recife Center 128.8, disenable 126.0 and 605 solo. Autorizado, 132. modulando na frequência do solo. Solo 39, Salo Agora 120. Boa tarde, meu nome é 20, tá em setorizado de alta, chamante da Juliette. Tango Mike Bravo Uniforme, Voe Zona da Presente, deixa para 2000 país, a última 019, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. As últimas 019. A 019, autorizada 2000, Prod do Amanete Bravo. Salvador, 6255 do Oceania, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, eu vou chamar 6355? 6355. Aliás, 6355, exatamente. Ok, 6355, ainda não tenho plano no sistema. Se eu chegar, eu chamo pra copa. Agradeço, senhorita. Alô, na 620, via Juliette, portão 01. Via Juliette, 01, na 620. Zero, Alpha, boa tarde, clear bounty arrival, stand pipe level 050. Levanta level 50, bounty 1 Alpha, Romeo, Charlie, direto 1 Alpha. Controle 208, uma boa, 6327. Colônia 327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto coral. Autorizado direto coral, só para nível 180, Oxalea 6327. Colônia 355, cópia. Prossiga. Colônia 355, autorizado Guarulhos, nível 360. GPS 1-0, Piraí, você tem um baita Pazulu 44 após conforme. Decola 1-0, perfeito saída da L e da Monte, vou correr à direita. Aciona 5165-120-80. Afirmativa então, 360 conforme, vai pela Brasil 10, depois até um bate, 40, depois pega 44 até Confins. Saída é da 10 com curva direita, da EL 5165-120-80, Ocean. Pronto. Camarão. Confirma, 6327. O canal é 327, confirma o tipo de equipamento? A3, Alfa 38, 6327. And by 1 minute, please. Mas o 4198, boa tarde, informação Romeu, prepare Arbor e guarda cópia. Prepara Arbor, guardando com a doa do 4198. Salvador, vou sanguíneo em Qual que é o mais bravo em Catango, mais Bravo Uniforme, completo final, chame a torre, 1895. 2895, mais Bravo Uniforme, OTV. Torre para Patango, Mike Bravo Uniforme, interceptou o Loki. Patango, Mike Bravo Uniforme, boa tarde, ajuste de altímetro 1009, confirme intenções. Vai deixar a bola na pista no 7, outra largada vai até a parte 5. Reporte para cancelamento das regras de voo. Papatango, Mike Bravo Uniforme. O Mike Bravo Uniforme está em condição de vista, Mike Charles, por favor, mudança de regra e prossegue com base para a direita, se possível, pistão no 7. Gente, o Papatango, Mike Bravo Uniforme, plano de instrumento cancelado agora aos 4-9, autorizado com vé esquerda com base pela direita da 1-7, aguardando autorização para pouso. O vento está cheque 1-60 graus, 1-0 longe. Pula à esquerda para fazer base pela direita, pista no 7, aguardando autorização de pouso, Mike Bravo Uniforme. Oceania 255, voltando? Oceania 355, prossiga. Estimativo, senhorita, a gente está tentando achar aqui os pontos que a senhora falou. Todavia não estamos encontrando. Eu presumo 10 até um bad, confirma? Eu presumo 10 até Piraí, Papa Alfa Índia, após isso tem um bad. E após eu presumo 44, Pagode. Ah, então até Piraí, depois um bad direto aí para Pagode, grato. Olá, meu nome é Luciano Lima, boa tarde, contato radar, depois da cidade de Salvador. Vou ir da CAP e repasso para a descida. Papa Romeu, Luciano Lima, está autorizado, direto pelo Santana, repasso para a descida e para mudanças de regras. Visual autorizado pelo Pistão 7, o Papatango Mike Bravo Uniforme. 1-60 graus, 1-0 nós. Livre para o Pistão 7, Mike Bravo Uniforme. Prossiga 4198. Calcinhas autorizadas, nível 360, decolagem a zero, curva direita. Perfil de saída agora após eletro, presumo 2 na aerovia, conforme a rota. 5163, controle 120, decimal 80. 2360, continua rota do plano, decola 10, curva direita, arbora, eletro, passa presumo 21 na rota do plano. 5163, 5108, azul 4198. Correto, chama a prova. Amanhã, 4198. A Portugal 02 Analfa, distance 2000 feet, connection 019, clear the left final, pass together. Down 2000 feet, maintain 2019, clear for the left, back on the left. Ciao. Here is one. Salvador, 1738, informação Romeu, autorização com 360. Olá, boa tarde, 1738, prepare agora e volta. Boa, prepara ar, bora, guarda, 1732. Salvador, Oxanã 6355, remota 1-4, pushback acionamento. Oxanã 355, autorizado, remota 14, resposta para o ataque. Portador ataque 6355. So we are checking the flight plan, okay? There is a problem with the transmission of the flight plan. We are checking it, okay? Stand by, please. As soon as it's available, we'll call you back. Pushback acionamento azul 4118, na posição 3. Autorizado, chama táxi. Chama táxi 4118. Can you confirm the time of your takeoff, okay? Salvador, Sunny Lewis, 1201. Petrolina, pronto, 4. 314, boa tarde, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1019. Sente o Oxanã 63, 14 na frequência. Azul 2779, boa tarde, essa é a identificação. Desce, desça para 4000 pés, ajuste chama 019. Autorizado, desce, desça para 4000 pés, ajuste chama 019. Sete a bordo, 6 horas de autonomia, terminando o galeão. Oxanã 6355, táxi autorizado até através do portão 5. Através do portão 5, 6355. stand by copy, I will check you if I have to replace Charlie Kilo. Autorizado. Autorizado, por aqui, segue em volta. Segue o Embraer da Azul até o ponto de espera. 1895 no ponto de espera, o ajuste de altímetro 1019. Seguindo o Azul, chama a torre, 295-319, obrigado, boa tarde. Vitor Tallin, Romeo A, Bravo, Red, copy. Romeo Tutsu, Sierra Alpha, Delta Fox, Buenos Aires, Lalava 380, via Bruzuli 44. Romeo 10 after the Captain Right, Dael, Departure, after Dael, fly direct Leda position, after Leda, BDEV position. Dael, Departure, Delta Alpha Echo Lima, Departure. Leda, Lima Echo, Delta Alpha, after direct BDEV, Bravo India, Delta Echo Victor, Salvador Control 120.8, his call code is 5401, Charlie Romeo Bravo. Dael, Leda, after direct BDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, Charlie, Romeo, Bravo, after the cop turn right. Me your position, in the airdrome, please. Vapor 3. Okay, it's approved, it's set up and... Report ready to taxi on apron 3, or Charlie Romeo Bravo. Taxi Azul 4118 com 102 a bordo, 350 alterna, Monte Claro. Azul 4118, taxi autorizado via Taxi India e Alfa da Ponte Espera. No Ponte Espera 1895.2 e o ajuste de altímetro 1019. 1019 via India Alfa, no Ponte Espera 1895 Azul 4118. Stand by your platform on Delta Rike Machi Day, get it, Fox Papa. 121 Alpha on the ground 03, turn right via Foxtrot ground 121.1. Take off, but one Alpha leaving, let's go this one Alpha. Eu estou aguardando o corte, Fontinho. Nível 360, Biopsa Zulu 21. Recolha pista 1-0, curva direita, saída boa, transição elefa. Controle Salvador, frequência 120, décimo 8. Transponder 516-6-9738. Sintonizado, então 360, via para o Zulu 21, decola da 10, curva direita, ainda bora, elefa, 208 é o controle, 5166, o transponder, pronto para pushback acionamento no 4. Estão 4, autorizado pushback acionamento, no control táxi. Pois vai, chamará, com 738. Pode ficar, virou 2 alfa. Virou 2 alfa, táxi vai alfa, report, isso é táxi de Julio. Alfa, Romeu, 3217, sentido a Romeu. 3217, está pronto para a costa, Salvador Confins. Tá, você escuta. Autorizado, Salvador Confins, nível 360. Via o presulo 1-0, curvado, presulo 1-6, decola pista 1-0, curva à direita. Saída da El, Leda, pode Leda, Motiva. Controle 1-2-0-8, onda 5-1-7-5, então 3-2-1-7. Só confirma o transponde, por gentileza. 5175. Utilizado para Confins, nível 360, depois voo no 0 para o base, depois voo no 6. Recorda no 0, na curva direita, precisa da Oleta, depois voa Motiva. Aciona 5175, 208, controle para o TAN, 3217, está no portão de número 7. Portão 7, correto, chama pronto para pushback e acionamento 3219. Chamará, TAN, 3219. Lima, Vita, Charlie, Kilo, Kilo, are you ready to copy to Sierra Alpha, Delta Fox? 1208, 4118. Delta Fox. Buenos Aires, San Fernando. Fly level 380, vai ao Brasil 44, in Italy. Zona 10, at the Captain Wright, da El, departure after da El, Leda, after Leda, BDV position, Salvador, frequency 120.8, is pocket 5406, Charlie Kilo Kilo. Agora siga Juliet, quero forte, que é 021 Alpha. Zero 0190. Temos 183 a bordo. 3h20, Alterna Brasília. Seu telefone está no ponto de espera via Índia Alfa. No ponto de espera, chegue torre 1895, ajuste de altímetro 1099. Exato, ataque via Índia Alfa, ponto de espera da 1-0. Segundo pronto, 1895, ajuste 1019, com 732. Charlie, Kilo Kilo. Legal. Abaixo, para Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizada a final IOLM. Prossiga. Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizada. O ILS 2789. Luna 738 na escuta, Torres? 732 na escuta. Prova para decolagem? Só mais um minutinho pro pessoal terminar a preparação da cabine, né? Sim, reporte quando pronto. Ok, obrigado. Voo 732 do Monte Zero da 10, pronto. Voo 738 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Alinhar e decolar da 10, voo 738. Papa Romeu Charles, Luiz Carlos Lima, plano modificado 19-19, deixa para os produtores de Santana, com 70 litros. Obrigado. Matango Lima, Kilo Bravo, prossiga. Dizendo na 10, gol 738. Gente, gol na 738. É, Matango Lima, Kilo Bravo, confirma o código acionado. Matango Lima, Kilo Bravo, confirme o código acionado e o tipo de equipamento? É, o Papatango Lima, Kilo Bravo, mantém-se em condições visuais, o ajuste na 019, ainda não recebo o transpondo, adiciona o código 0231. No chame 6314. Diga no 4, é o chame, eu falo. É 314, está no gate 06 para o posicionamento. Fora 738, decolada ao 02, controle transfere no 20, decimal 8. 208, bom, 732, bom. Controle, voo 738, boa tarde. Vem para o controle. Voo 738. Voo 738, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, saída Argo. 360, Argo, pode voar de Lefa, está presente, voo 738? Obrigado, direto Lefa, voo 738. Direto Lefa, obrigado. Papatango Lima, Kilo Bravo, contato radar a 43 milhas sudoeste de Salvador, autorizado nível 050, plano modificado 1913, e eu vou em Itapo para a chegada a Mari. Azul 27, seu chamado completo final, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, uma boa tarde. Azul 41-1-8, chame o centro Recife, 1-2-8-8 e alterne 1-2-6-0. 2-8-2-6-0, azul 41-1-8. Tráfego avistado, check trem, pouso autorizado, sistema 0, vento 160 graus, 009. Autorizado pouso, pistão 0, 2789. Cargo 8487, acima de destinação, data de chegada a mão, deixa para o nível 060. Ponte, acima de cargo 8487. Ponte, vai tomar, ponte de relação 18, 9, 5, obrigado. Terne 13395. Recife, 1251-13395, Xenai 6355, boa tarde. Bravo, prossiga. Se o papai Romeu está vindo a Bravo, confirma o tipo de equipamento. Diz a Bravo, mantém as condições visuais, o azul chama 019, adiciona o código 0232. No solo 17, libere à direita, eco solo 121 decimal 1. Eco 211. Boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, boa tarde, a sua identificação, querida. Amari, reporte para a descida. Para a descida, passarei 2231, gente da Romeu. Sete, oito, oito, nove. 3789, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Kilo Bravo, decoração para sinal de aliança, curva à esquerda na proa 070. Pela França, planta, matando se conta, Lima Kilo Bravo. Matando Lima Kilo Bravo, quando o ideal desce para 3.000 pés, ajusta na 09. Quando o ideal desce a 3.000, com 3.019, Lima Kilo Bravo. Barulho 2231, desce para o nível 060. Desce 060. Uma 288 e alterne, 1260. 288-260, boa. 5, o ajuste de altímetro 0019, dando 3297. Posição 4, Romeu. 4, Romeu, obrigado. Colado 20, controle transfere no 20, 8. 1, 2, 8, boa. Controle, Oxenel 63, 1, 4, decolando, não se escuta. Canal 63, 1, 4, contato radar, suba para o nível 340, sai da manga. Ascendente 340, mão, mocha. Que visto a descida do Evangelho Bravo, poderia incrementar para 195 mais? Sim, está autorizado incrementar a velocidade e, se possível, manter até a próxima externa de Papatango Lima Kilo Bravo. Bravo, sim. Controle, o Xenem 314, autoriza voar Nene? Xenem 314, autorizado o código. Ok, obrigado. Pode voar ETAP, eu faço a letra 2231. 2231, inicialmente mantendo a chegada, número 3 na aproximação. Certo, vai manter. Matango Lima Kilo Bravo, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal de RN, porta estabilizada. Nossa, 2.000 vai estar mais estabilizada, Kilo Bravo. Alfa Cargo 8487, desça para 2510, altíssima 019, após a manta, autorizado Serra Vita 366. Autorizado 2500, 019, após a manta, autorizado Serra Vita 366. Alfa 3, o 1869, essa identificação, autorizado chegar no mestre, deixa para 4000 pés e ajusta no 019. 8487, autorizado para o procedimento da RNAV, reporte em Serra Vita 366. Dirigido para o ato 3487, autorizado RNAV, reportarão Serra Vita 366. Até o Lima, Quilo Bravo, completo final, está na torre, 895. 895, obrigado, voltou.